Yeah. Said to ask kamikaze. Say she eat a nigga. Me segue não que eu não sou um véu. Me segue não que eu não sou novela. Me segue não que eu não sou novela. Já tem uns dias que os caras andam me seguindo. Bagulho tá tenso, não sei por que tão me perseguindo. Não vou correr, não sou cuzão e nem menino. Daqueles que lança granada sem puxar o pino. O que que pega, doido, o que que pega? Já te falei, me segue não que eu não sou novela. Se tive o seu da reta, se tem roleta russa, manda em direta e veste a própria carapuça. A rua me conhece, eu sou o Eraniga. E os falador não passa de boca de mochiba. Seu rap é lixo, tá em falência, não sobe mais. Tu vai subir que nem balança o skate sem gás. Máquina, máquina, máquina de matar. Cada macaco no seu lugar, cada cuzão no seu lugar. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Eu tô na chuva desde os três, mas o bagulho não vai molhar. Enquanto chove balas, meu guarda-chuva é colete. Enquanto fala mesmo, eu brindo meu capacete. Não tô na pista pra agradar esse Zé Ruela. Me segue não que eu não sou novela. Enquanto chove balas, meu guarda-chuva é colete. Enquanto fala mesmo, eu brindo meu capacete. Não tô na pista pra agradar esse Zé Ruela. Me segue não que eu não sou novela. Já me perseguiram na rua achando que eu fechava. Que eu era do cartel, que a facção me bancava. Sou perseguido pelos fake lá da internet. Os que não sabem nada e só estico chiclete. Pelas Maria, microfone que não sabe o que é o amor. Só quer uns minutos de fama porque tá com o cantor. Sentou, né? Agora vaza. Enquanto cê tava de postagem eu dava tapa na raba. Gospi no prato que comeu, não. Não, não, não, eu só não sou otário. Vai achando que é mamão, quer cuidar da minha vida. Nesse olha no espelho, me segue não, truta. Para que tá feio, pra todo dedo do meio. Rala peito e vaza, sai da minha bota. Canarinho sem asa, troca o disco, vira a fita. Sai da minha aba, sai da reta. Me segue não que eu não sou novela. Enquanto chove balas, meu guarda-chuva é colete. Enquanto fala mesmo, eu brindo meu capacete. Não tô na pista pra agradar esse Zé Ruela. Me segue não que eu não sou novela. Enquanto chove balas, meu guarda-chuva é colete. Enquanto fala mesmo, eu brindo meu capacete. Não tô na pista pra agradar esse Zé Ruela. Me segue não que eu não sou novela. Me segue não que eu não sou novela. Me segue não que eu não sou novela. Me segue não que eu não sou novela.